bom dia, sejam bem-vindos à biblioteca. Hoje é um dia especial, porque não só porque se comemora o dia da biblioteca escolar, mas também temos a honra de receber na nossa biblioteca um aluno da escola, o Diogo Lourenço, 11º E, que vai apresentar o seu livro. Escolheu, como ele diz, a sua segunda casa para o fazer. Isto é um momento especial, porque não é todos os dias que isto acontece. Portanto, convido-vos a ouvi-lo, que é o mais importante, está bem? Obrigado. Começo com uma frase de Miyakoto, porque andei sempre sobre os meus pés e deu-me às vezes viver. Esta frase é muito especial para mim, porque eu também andei sempre sobre os meus pés. E antes de começar a apresentação sobre mim, começo com este texto escrito por uma pessoa muito especial. E este livro, Pensamentos do Adolescente, foi escrito por alguém. Alguém que quer ser gente. Alguém com muita gente, mas alguém especial. Com muito de si para dar aos outros e a si próprio. Este livro, Pensamentos do Adolescente, retrata os pensamentos de muita gente. E não só, de um simples adolescente. Muito bem, o meu nome é Diogo Lourenço, estudo aqui na escola, no curso profissional de recepção. Como podem aqui ver, tenho aqui uma espécie de mascote do meu curso. E vim aqui apresentar-vos o meu livro. A vossa pergunta deve ser, como é que surgiu o livro? De onde é que veio esta ideia de fazer um livro, visto que sou só um jovem? Pois bem, surgiu de um desgosto amoroso. E foi nesse sofrimento, nessa fase que eu passei, que tão má foi para mim, que eu decidi falar de mim, mas para o papel. Visto que verbalmente não me sentia tão à vontade, decidi fazer textos pessoais. E comecei principalmente pelos textos pessoais. Comecei por mostrar à minha família, à minha mãe, ao meu pai e aos amigos mais próximos. E depois comecei a ter noção de que a escrita fazia-me bem e que eu tinha talento, tinha algum talento que devia ser explorado. E foi quando decidi concorrer para o concurso literário jovem de Ilhavo e ganhei o 3º prémio que finalmente tive a noção que eu tenho alguma coisa para dar ao mundo, por que não dar? Passado algum tempo, fui a uma apresentação de Pedro Chagas Freitas no seu livro Queres Casar Comigo Todos os Dias? E foi com as palavras dele que eu me consegui inspirar. Ele próprio disse, não é impossível nada. Vocês podem escrever um livro, vocês podem fazer o que quiserem, porque nada é impossível. Então eu caí nestas palavras e comecei a refletir comigo mesmo. Por que não tentar? E em junho comecei a preparação do livro, comecei a juntar alguns textos do blog e comecei a escrever mais, porque eu queria mais. O livro, só com os textos do blog, era incompleto. Então eu escrevi, criei. E foi no início de julho que consegui ter um livro com pés e cabeça. E depois faltava a parte de o publicar, faltava a parte de o mostrar a toda a gente. Como é que eu ia fazer? Enviei para duas editoras, para a Chiado e para a Vieira da Silva, e ambas gostaram. A resposta foi, o seu livro é muito bom para a nossa linha editorial, gostaríamos de fazer contrato. Pois bem, os preços praticados por elas eram bastante elevados. E foi isso que me fez recusar a sua oferta. Podia ter sido a maior oportunidade da minha vida, mas eu decidi recusar, porque eu sou apenas um jovem e não ganho dinheiro, e era muito difícil para mim aceitar este contrato, pagar esse valor e receber 1 euro por livro, porque é mesmo muito, muito pouco. Então decidi fazer tudo sozinho e tive o triplo do trabalho. Então procurei uma gráfica, procurei quem me ajudasse a divulgar e foi assim que consegui o sucesso. Com muito trabalho e com muita dedicação e algum investimento financeiro, consegui fazer com que o livro ganhasse vida. E é isto que eu me orgulho mais. Foi depois de alguns meses de divulgação e distribuição, de certa maneira, que consegui enviar um livro para os Açores, consegui mostrá-lo a vários amigos meus e chegar aos 60 livros vendidos e a mais de 10 mil visualizações do blog. Isto tudo só para um jovem que, quando começou a escrever o livro, tinha 15 anos e agora tem 16. É pouco, porque 16 anos numa vida é pouco, mas pode ser muito. Podemos viver muito num ano. E é verdade, eu vivi, não pelos bons motivos, mas consegui tornar essa dor, esse mau momento, numa coisa fantástica, que é o livro. Eu consegui, de tanto sofrimento, tornar uma coisa que agora me dá felicidade. Ou seja, eu consegui dar a volta. E é possível, porque nós, apesar de estarmos a passar um mau momento, podemos estar sempre a chorar e ser uma pessoa deprimida, nós conseguimos dar a volta. Isso depende só de nós, não depende do colega nem do outro. Depende de nós. E nós somos capazes de tudo. E eu sou a prova disso. Outra coisa que eu vos queria dizer é que nunca podem desistir dos seus sonhos. nem eu desisti, nem vocês devem fazer isso. Outra coisa é ter a iniciativa, porque sem iniciativa não vão a lado nenhum. Vocês têm que arriscar com a vida, mesmo que corra mal, mesmo que seja a pior coisa, a pior decepção da vossa vida. Arrisquem, porque têm que pensar pelo positivo. E se correr bem, vai ser a maior alegria das vossas vidas. Eu arrisquei e tive a sorte. E outra coisa que eu queria falar é a criatividade. Nós todos somos árvores frutíferas. Todos temos algo para dar ao mundo. Somos todos frutos. E cada um de vocês aqui que está sentado consegue dar algo ao mundo. Uns a dançar, outros a cantar, outros a desenhar, outros a escrever, como eu. Todos conseguimos dar algo. É isto que eu quero sobressair. A criatividade é ilimitada. Vocês nunca devem parar de criar nem de sonhar. E por fim, eu queria dizer que é importante ter sal na vida. E vocês devem estar a perguntar, o que é ter sal na vida? Sal não é para temperar? É. O sal tempera a nossa vida. É importante ter o sal da vida, que é a motivação, alguém ou algo que nos faz querer viver. No meu caso, tenho o curso de recepção, que gosto, o basquete, e tenho a escrita. Cada um de vocês também pode ter isto. Para que é que serve o sol da vida? Dá-nos a força que precisamos para viver e dá-nos, de certa maneira, um impulso para a frente. Então, vocês têm que viver dessa maneira mesmo, equilibrados. Não podem exagerar no sol, nem não o ter. Têm que ser vocês mesmos. Têm que aproveitar a vida, aproveitar os momentos que a vida vos dá, as sensações, por muito passageiras que sejam. Porque tanto a vida como a felicidade é passageira. Vocês têm que pegar nesses momentos passageiros e aproveitá-los ao máximo, agarrá-los com toda a força. E têm que ignorar as opiniões dos outros. Têm que viver à vossa maneira. Não viver segundo padrões nem estereótipos, porque não vai ser bom. E por fim, eu só queria vos dizer que vocês têm que viver com sal e ser feliz. Porque ser feliz é muito fácil, na minha opinião, porque já fui infeliz. E às vezes, ser feliz é fazer outras pessoas felizes. Por exemplo, eu gosto de fazer uma pessoa feliz e isso faz-me sentir bem. E vocês também podem fazer o mesmo. E só para finalizar, eu queria vos dizer que vivam hoje, porque não sabem se têm amanhã. Amem, abracem, façam maluqueiras, mas vivam hoje, vivam cada dia de uma vez. Obrigado. Agora queria perguntar à plateia se tem alguma pergunta e irei responder com todo o gosto. Alguma pergunta? Não, a sério, podem perguntar. Estão à vontade e irei responder. Diz. Nós sabemos que, portanto, para além de escreveres, de teres um blog, também Sim. jogas basquete. Sim. Foi fácil conciliar essas três atividades? Tivestes que, Exato. Em alguma altura, abdicar de uma para fazeres a outra? Como é que foi? E os estudos, além disso, não é? Uhum. É uma boa pergunta. Não foi fácil conciliar o basquete com a escola nem a escrita, porque tudo me tirava muito tempo. Passava muito tempo a escrever, passava muito tempo no basquete, no pavilhão, e também passava muito tempo na escola. Tinha aula até às 6:30. E era difícil conciliar tudo. Mas foi só com muito trabalho e com muita dedicação que consegui conciliar. E às vezes sobravam-me 5 minutos para deitar no sofá. Nem isso. E foi mesmo só com muito trabalho que consegui. E como podem ver, aqui tenho o sol, que é uma espécie de representação. Aqui da... Diz, Jéssica? Era para perguntar quanto tempo é que demoraste a fazer o livro? Comecei a ter a ideia do livro só em junho. Ou seja, a preparação física do livro foi de um mês, mas já tinha os textos preparados há 6 meses. Durante 6 meses escrevi. Mais alguma pergunta? Seja à vontade, não tenham vergonha. Qual foi o texto que deu mais gosto de escrever? O texto? Acho que foi o primeiro que eu escrevi de todos. Foi o início. Foi o início desta caminhada. Foi o livro, basicamente, que é o início desta caminhada que eu estou a fazer. Não tenciono parar. E acho que foi o texto mais intenso e, de certa maneira, com menos valor para as outras pessoas, mas tem mais valor para mim. Estás a pensar em criar outro livro? Boa pergunta. Eu já estou a fazer o meu segundo livro. Já tenho um livro de crianças pronto. Só falta o ilustrador. Mas tenho o meu livro, que é um romance, preparado. E espero publicá-lo em breve. Como é que te imaginas daqui a 5, 6 anos? Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Imagino-me na universidade, talvez a tirar um curso superior ou algo parecido, mas não é uma prioridade chegar longe a nível universitário. Eu só quero é fazer o que eu gosto, seguir o caminho que eu gosto, quer seja a escrita, quer seja outra coisa qualquer, e aproveitar o que a escrita me pode dar. Tens aqui uma plateia com potenciais sofredores também, podem passar pelo mesmo. Exato. Esta é a melhor forma de ultrapassar esse problema? Sim, é fazer, tornar algo mau, algo, um sofrimento, numa coisa boa, como eu fiz. E, por exemplo, temos, vocês estão a sofrer, vocês estão a passar um desgosto amoroso e baixam a cabeça. Vocês têm que levantar a cabeça e fazer exatamente o contrário e tornar esse sofrimento numa coisa boa, exprimi-la de alguma maneira, por exemplo, na dança ou na pintura. Exato. Quantos textos tens publicado no teu blog? Ou pergunta. Já são mais de 20, tendo alguns são mesmo pessoais que não cheguei a publicar e alguns cheguei a retirar. Porque pus, quando publiquei o blog tinha que tirar alguns dos textos, porque a editora foi uma condição que ela pôs que eu não podia ter os textos publicados num site ou num blog. Diogo, eu estou a ver os legos aqui na tua mesa. O que Exato. É que os legos significam exatamente? E era isso mesmo que eu queria chegar aqui também. Que acho que todos devem ter reparado que temos aqui legos. E para que é que servem os legos? Principalmente para falar da criatividade. Principalmente para sobressair o valor de que a criatividade tem. Se eu der esta peça a esta rapariga, ela pode desmontá-la e montá-la de uma maneira totalmente diferente do que se eu entregar aqui. E isto é criatividade. E o que ela montar e o que ela montar pode ser, na tua opinião ou na opinião dele, uma coisa muito boa. Por exemplo, eu escrevo textos e a minha colega também escreve textos. E ambos somos muito bons, não há melhor ou pior. Exatamente isto. Eu acho que não devemos rebaixar-nos nem deixar de tentar porque já existe o melhor do mundo daquilo, não vou chegar lá. Podemos chegar lá. E é importante termos os nossos amigos e a nossa família para nos apoiar nestes momentos. E é para isso que servem os legos. É isto que eu vos queria mostrar. Que nada é impossível, até tenho. Tá, a questão financeira pesa sempre, independentemente do impacto e do sucesso financeiro da obra. O facto de a obra ter nascido e sido criada, isso é uma vitória. Sim, é uma vitória, porque tendo em conta que não tinha dinheiro, muito dinheiro para investir, consegui fazê-lo. Mesmo com muitas dificuldades, e tanto a nível financeiro como a nível pessoal, consegui. E isso foi o que eu tenho mais orgulho para mim, porque consegui dar a volta. Foi isso. Diz? Qual foi a tua inspiração para escrever os livros? Explicação? Inspiração? Foi exatamente o desgosto amoroso. Foi aquela pessoa que me, de certa maneira, inspirou, por maus motivos, mas me fez criar este livro. E o livro não fala simplesmente do quanto eu passei, do que é que eu passei, coisas deprimentes, não. Eu decidi tornar o sofrimento em uma espécie de experiência minha para ajudar as outras pessoas. E é isso que eu fiz com o livro. Queria criar um livro de autoajuda para ajudar os outros. Quantas páginas tem o teu livro? 94. Achas que se não tivesses tido esse desgosto de amor, tinhas escrito o livro, não é mesmo? Boa pergunta. Eu gosto de boas perguntas, por isso essa foi mesmo boa. E dá que pensar, de facto. Eu não sei se eu passasse tudo, conseguia fazer isto. Não sei, sinceramente não sei. Mas acho que foi este sofrimento todo, que eu não me arrependo de ter passado, que me fez chegar onde cheguei. Por isso, estou grato pelo desgosto amoroso, de certa maneira. E que venham mais para escrever mais livros. Eu não podia fazer uma pergunta para o Diogo. Talvez fosse interessante lermos um dos textos do livro que tu achasses mais representativos. Posso fazer isso? Talvez este, porque eu selecionei este, que é: eu sou normal, mas diferente. Eu selecionei este por uma razão. porque eu considero-me bastante diferente do que é o estereótipo de um rapaz e, de certa maneira, para vos inspirar e para mostrar que o meu livro é muito de autoajuda. Somos nós que definimos o nosso próprio conceito de normalidade. Isso mesmo. Pensa nisto. Lembras-te como eras quando ainda não tinhas problemas nem desgostos amorosos? Nessa altura eras normal, genuíno. Não eras criticado, vaiado nem olhado de lado por seres como és. Vida boa. E agora? Agora tens mais problemas que a Grécia e até sentes que a tua vida é uma porcaria. Uma autêntica tragédia. Este és tu a ser anormal. Foste influenciado pelos outros e a tua autêntica maneira de ser esvaneceu-se. Tornaste-te alguém que realmente não és. Pelo passado. O que era já não és. Porque, na tua opinião, já não pode ser assim. Mas porquê? Se sofreste no passado, por erros teus, a culpa é tua, ponto final. E tu nasceste com uma determinada personalidade, que se foi moldando ao longo do tempo, consoante os erros. É assim que deve ser. Mas mudar totalmente é absurdo. Nunca percas a tua maneira de ser. Ela até pode ir mudando a pouco e pouco, e até podes notar que estás diferente. Mas isso é bom. É importante ser sempre tu, mas diferente. Muda a tua normalidade. Não sejas o estereótipo de pessoa normal que se vê por aí. Ser normal, ser diferente é muito melhor. Vive na diferença, ser diferente. Destaca-te dos outros. Não vives segundo padrões. Ser normal e anormal e não mudes a tua maneira de ser por causa de cabeças de abacate que não gostam da tua normalidade. E é um texto que, não o melhor, mas aquilo que eu escrevi a pensar pessoalmente nos outros também. E, de certa maneira, criticar as outras pessoas por nos julgarem como somos. E essa parte do cabeças de abacate é para não sair daqui. O livro está à venda? Está à venda a 5€, comigo mesmo. E aproveito também para explicar que comecei por vender pessoalmente. Tentei também vendê-lo numa loja online, mas era muito dispendioso. Pagava 5€ por mês e os lucros não davam para pagar o preço da loja. Por isso é que eu vendo pessoalmente, embora seja muito difícil ter muitas compras e tenha que ser pelas redes sociais a partilha, mas é a minha maneira e a opção que eu tenho. A pessoa com quem tiveste o desgosto já leu o livro? Já. É uma boa pergunta também. Porque... porque eu acho que quem escreve para alguém, quer seja um post-it, quer seja algo, quer seja uma dedicatória, é sempre para alguém. E eu fiz-lo a pensar nessa pessoa, e essa pessoa leu e gostou, e foi muito gratificante para mim saber que a pessoa para quem eu escrevi gostou e chorou a lê-lo. Já recebeste alguma crítica negativa? Negativa? Já recebi imensas, já me disseram que o livro devia estar à venda no caixote de lixo, mas não. Mas... principalmente, acho que as críticas negativas me ajudaram a crescer ainda mais. Por isso, é bom receber as críticas negativas. Fiz alguma manager? Alguma manager? Exato. É a minha mãe. É a minha mãe. Não, é a que mais me ajuda a nível de finanças e de gestão do livro. Mas, claro... tenho que referir que a minha turma também me ajuda muito. Escrever o livro foi uma porta que se abriu. Pensas ou sonhas em tornar-te escritora e viver só da escrita? Viver só da escrita, não. Mas ser escritor, sim. Porque eu acho que tudo o que nós gostamos, se vivermos por obsessão, vai se tornar uma coisa péssima. Como exemplo do basquete. Se vivermos obcecados pelo basquete, só pelo basquete, esquecer os estudos, vamos chegar a um ponto em que nos fartamos do basquete, ou corre mal e não temos o que fazer, ou simplesmente corre mal. E é importante referir que é preciso dosear as coisas. Eu tenho 3 sais na minha vida. A escrita, o ser recepcionista e o basquete. E eu não deposito toda a minha energia, todo o meu foco no basquete. Nem na recepção, nem na escrita. Eu simplesmente quero ser escritor, que eu gosto de escrever, mas também quero seguir uma carreira profissional e desportiva. Eu agora ia fazer a venda de livros para quem quisesse e sessão de autógrafos e alguma pergunta mais pessoal ou alguma coisa ia responder aqui. Por isso, agradeço imenso a vossa presença, agradeço à escola, principalmente pela oportunidade, que foi muito gratificante também, às professoras, aos meus colegas, a vocês por estarem aqui, à Câmara Municipal, à Rádio Terra Nova, e pessoalmente à minha mãe. Obrigado.